Atlântida, Atlântida, Atlântida. Eita, vou falar um troço. Nossa. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM em todo o sul do Brasil. Estamos de volta agora com o Pretinho Básico, 1 da tarde. Chegando o Pretinho Básico, chega também a Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Sorte é presentear o seu amor com o celular com TV grátis por apenas R$499. Só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Bons queridos amigos do Pretinho Básico. E aí, Marcos Piangers? O Maurício é o melhor de todos. Disparado. Disparado, eu sempre disparado. Digo obrigado, isso. Piangers. E vai acontecer, vai rolar um dia que vai rolar uma premiação e o Maurício vai ganhar o melhor do mundo. Não. E aí eu vou dizer, eu já sabia. É, vou levar aí meu cartaz, eu já sabia. Tá, muito bom. Eu vou lembrar de ti nos agradecimentos. E aí, Maurício Amaral? Eu tô bem, cara. Tudo bem, tudo certo. Porazinho! Oi! E o Porã? Tamo aí, mano. E o Porã, amor. Fala, KG! E aí, boa tarde! Beleza? Pois. Boa tarde, Mr. P! Está, boa tarde! Everton Cunha, que aliás ontem à noite fez um belo programa, um pijama show inesquecível com os nossos queridos Klaus e Vanessa, que estarão lançando o seu CD número 2, chamado amor, seu CD 2, no sábado 12 de junho. Que horas? No, pai, eu acho que é às 8 da noite. 8 da noite, né? 8 da noite. É, às 8 horas. Muito bem, a estrela móvel deste Pretinho Básico é ela, Roda! Tudo bem? Tudo certo. A mina do Patrola do Rio Grande do Sul, junto com o Ico Thomas e o Potter, que está na Copa. O Potter vai falar com a gente hoje dentro do Bola nas Costas, logo mais a 1:30 da tarde. E também logo mais a 1:30 da tarde eu vou falar um troço que eu tô engasgado. Meu mas Deus. Eu vou falar. Internacional. Eu vou falar. É sobre o Internacional. Sobre eu vou falar. Tá, eu vou falar. Depois, se não der, não deu. Foi só mais um furo que eu dei, entendeu? Mas se der, sim, eu dei o furo também. Eu adoro dar o furo. Opa! Quarta-feira, 9 de junho de 2010. Hoje é dia do porteiro. Opa! Você que é porteiro, que vai ao nosso abraço pelo seu dia, esta boa função importante que você desempenha aí na portaria do seu serviço. O porteiro do meu prédio é filho de paraibano de Argentina. Ele acha que é o dono do prédio. Tá bom. Hoje também é dia do tenista. Esse aqui é tenista. Tu já é um tenista, KG? Já sou um tenista. O KG já é um tenista. Então, parabéns pelo teu dia, KG. Também é dia do pão. É dia do pão. Obrigado, pessoal. Eu sou pão, né? Tem formato de pão, pô. Pão líquido, né? Eu sou pão italiano aqui. Pão de quarto, pão de meio. Pão de quarto. Pão de quarto. Cuidado, gente. Cuidado. Vocês lembram do pão de quarto? Era o pão de quarto de quilo, né? Isso, 250 gramas de pão. Na padaria, busca um pão de quarto lá pro pai. Um pão de meio. É. Uma vez lá no Pinhal. Pão de quarto era o meio quilo de pão pela metade. É, né? Exato. Um quartinho de pão. Era meio semolina, né? Isso. Cortadão meio. Só isso. Semolina. Não era um cortadão meio. Eles já botavam no forno menor. Tinha um certinho. Não. Aí ele tinha os dois biquinhos, né? Mas as duas situações existiam. Tinha os dois biquinhos. Era encanoso, infracional. Era legal essa. Com dois biquinhos é do meu melhor que tem. Era legal. Eu sempre comia a pontinha do pão. Eu estranhava muito na casa da minha avó em Porto Alegre, porque eu cresci em Canoas, quando nós chegava, tinha um quarto de pão, às vezes, e a fatia era grossa na casa da vossa filha do Vocars, e na minha casa a fatia era fininha. Ah, e aí eu não conseguia. Mas a tua mãe cortava ali, fina. Ela cortava fina. E vocês tiveram, teve uma época que era um utensílio doméstico muito usado, a faca de cortar pão elétrica. Claro. Lembra disso? Só rico, né? Só rico. É, da minha casa era sonho de consumo, nunca teve. Sim, mas a gente assistia na TV, na telefone. Isso, nos vizinhos, ia nos vizinhos. Naquele tempo a gente usava a faca de pão, né? Sim, que era aquela faca comprida de serrinha, que pegava o pão inteiro da fatia inteira. Alguém da turma aqui era o amiguinho rico ou não? Não. Eu tinha vários amiguinhos ricos. Eu tive vários. As festas dos meus amigos ricos eram só no Hotel Plaza São Rafael. Aí tu ia? Tu ia às vezes. Às vezes do... Não, eu ia quase todas, né? Quase todas eu ia. Os bar mitzvah. E eu não tinha videogame ainda por cima, né? Todos os amiguinhos ricos tinham videogame, tu ia na casa do amiguinho rico. Mas hoje tu já compensou isso. Autorama, no meu caso tinha Autorama. Bom, galera, vamos lá então pros destaques comentados do Clique RBS. É que tá cheia a mesa, né? Vamos segurar a onda, senão acaba todo mundo falando ao mesmo tempo. Vamos segurar a onda de quem pede pra segurar a onda também, cara. Cara, que quem pede pra segurar a onda pode pedir pra segurar a onda. Vamos segurar a onda de quem pede pra segurar a onda, o pessoal que pede pra segurar a onda também. Ah, deixa que eu seguro a minha onda, magnata. Eu ia estar em Santa Maria hoje, desgraçado. Eu ia estar lá, cancelaram. Já prevendo eles cancelar. Facebook ganha concorrente muçulmano no Paquistão. Já tá bombando esse concorrente. É o Milat Facebook, uma rede social criada para concorrer com o blasfemo Facebook. Porra. Em apenas 2 semanas, a MFB atraiu mais de 260 mil usuários. O novo serviço surgiu dias depois de o governo paquistanês ordenar em maio o bloqueio temporário do Facebook por determinação de um tribunal local. Uma página da rede social promovia um concurso de caricaturas de Maomé. Ai. E aí pra eles brincar com Maomé não pode mais. Não pode brincar. Nunca pode. Os muçulmanos são os religiosos de maior número no mundo, né? É a religião mais popular do mundo, chiitas. Né? Acho que sim. Tem um caricaturista dinamarquês, se não me engano, que é o alvo deles. Sim, né? Mas tinha até ameaça de as delegações da Dinamarca e da Holanda na Copa do Mundo agora por causa das charges. Que fizeram sobre Maomé nesses países. Aí é merecido, né, cara? Não se faz charge de Maomé. Pois é, não pode. Isso, como cara. A gente falou, não charge pode mais. Charge de homenagem, cara. Tem alguns cristãos que, pra convencer que Deus existe, dizem que não pode estar tanta gente tá errada, né? Pô, Deus existe. Tá, os muçulmanos estão mais certos ainda. Eu não sei se não é budista. Acho que é muçulmano. Não. Porque é da China, né? Não, mas a China é o maior país. Pois é. Tá bem, Maurício vai lá no Google e dá uma olhada. Cara, esse Facebook aí é uma loucura. Sabe que eu entrei no Facebook, eu estou no Facebook. Atenção, pessoal, o Porã tá no Facebook agora. Eu vou fazer uma revelação aqui pra vocês. Tá? Porã, tu ouviu o programa ontem quando um ouvinte disse que tu era o melhor? Sim, eu ouvi. Porque tu fala o que pensa, cara, e ninguém tem coragem de falar. Eu não tenho papas na língua, é isso, né, cara? Aí, diferente do Serginho Moá. Exatamente. Mas enfim, talvez minha mulher não goste muito do que eu vou falar agora. Ô, Porã, então não fala, Porã. Então mas fala. É que ela já sabe, ela já sabe. Talvez fala, ela não goste que eu torne público, né? Deu melhor, deu melhor. Eu fui fazer uma pesquisa pra procurar uma ex-namorada minha. Mas pra quê, Porã? Eu vou embora agora. Não, é sério, cara. Ah, não, só tinha o Facebook. É sério, isso, calma, eu posso explicar. Para aí, cara, deixa o Porã falar, volta a pia. Pega certo. Um café pra mim lá, se tu não quer ouvir. Calma, galera. Ai, que absurdo. Muitas emoções. É o seguinte, eu tenho uma ex-namorada, já tenho várias ex-namoradas, mas uma em especial. Uma em especial. Só melhora, pessoal. Que eu há muitos anos não vejo, mora no Chile, cara. Ela é chilena e mora no Chile. Aí eu entrei numas, mas será que essa louca morreu no terremoto no Chile? Certo. E aí eu sei que ela trabalha. Humanista, né? O Porão. Eu sei que ela trabalha na imprensa lá no Chile, ela é jornalista certo. Também. Tu acompanha a vida dela. Então. Não acompanha, justamente por isso. Aí eu botei no Google, achei o Facebook dela e mandei uma mensagem. Boa, Porão. Aí eu tive que entrar no Facebook para mandar essa mensagem. E aí nisso veio a minha mulher me mandando um convite para amizade no Facebook e eu confirmei. Certo. Ela disse, mas é tu mesmo, desgraçado, que tá no Facebook? Eu disse, sou eu mesmo. Aí eu expliquei a história, não, que eu fui, tu foi procurar ex-namorada, é? Vou fazer a mesma coisa. Mas, enfim. fazer a mesma coisa. É o mínimo. Ela só tá esperando o próximo terremoto para. Mas aí é o seguinte, cara, eu não achei a ex-namorada que não me respondeu. A mensagem, talvez ela realmente tenha morrido. Ou talvez ela ainda esteja puta contigo. Não, talvez, pode ser também. Talvez ela esteja casada. E o Porã se deu muito mal, porque agora a Thaís vai atrás dos ex-namorados que não morreram. Estão todos aí. Mas aí o legal é que eu encontrei um monte de gente que eu não falava há um tempão. Meus amigos de colégio, meus amigos lá do Jardim Botânico. Que até legal, os pais, né, dos meus amigos estão no tal do Facebook, cara. Que legal, Porãzinho, bacana. E é só por isso que dura umas 2 semanas essa empolgação. Hoje a nossa estagiária aqui, a Raquel, foi ser minha amiga no Facebook também. Ela olhou lá, mas não tem nada aqui nesse teu Facebook, Porã, não tem foto, não tem nada. Eu só me comunico com as pessoas por ali de vez em quando. Parabéns pela tua sinceridade, pela tua pureza. Isso é puro, de coração. Eu vou aproveitar e perguntar pra Rodaica, fora tu, Rodaica. Fora tu, todas as outras mulheres que tu conhece pesquisam alguma coisa no Facebook, no Orkut. No Orkut. No Orkut. Sobre os ex-namorados? É, fora do. Olha, fora eu, acho que todas. Ah, sério? Mas que vaga... Que, que vaga lembrança que elas podem ter dos namorados? Vaga lembrança. Que queiram pesquisar sobre os namorados antigos e tal? Não, eu tenho algumas amigas que não têm namorados, então elas estão livres pra procurar quem quiser. Tem que se resolver com os antigos pra voar. E tem algumas que estão numa fase complicada do relacionamento, que é a maioria, né? Que é a grande maioria. Mas eu não sei se quando vocês homens não dão atenção pra suas namoradas, elas procuram atenção de outra forma. Querendo me falar alguma coisa? Não, Pierre, nem pensei em ti. Falando em Orkut, não sei se você... O Orkut tá morrendo, tá, né? Tá meio abandonado, minha, tá meio abandonado. Não. Ninguém eu tá acho mais que ele é. Eu acho que ele é bem usado ainda por adolescentes e eu acho que o Facebook, ele é adotado por uma galera mais da nossa idade, assim. É o que eu percebo vendo a forma como as pessoas se comunicam com o programa, por exemplo. E tu tem procurado alguma coisa sobre algum ex-namorado teu, Rodaico? Não, precisa. Não tem essa necessidade. Tô gigante na firma. Um motorista de Joinville dirigiu um classe A por 17 quilômetros na contramão na BR-101, cara. Ah, caramba! Ele saiu do bairro Costa e Silva, no quilômetro 30 da rodovia, e policiais rodoviários federais foram avisados e passaram a perseguir o carro também na contramão. Olha que inteligente. Tô brincando, Não. Mas como é que eles iam perseguir um carro se não fosse na contramão? Mas do outro lado, ele tá indo do mesmo lado da pista, né? Ah, é, tá certo. Claro. Depois de 17 quilômetros, uma barreira conseguiu parar o carro. Ah, importante. O motorista Alex Machado, de 30 anos, foi preso em flagrante. Eu errei. O teste do bafômetro comprovou embriaguez ao volante. Verdade. E ele pagou a fiança de R$600 e vai responder o processo cara, em liberdade. É pouco demais R$600. É verdade. É absurdo esse cara tá com a carteira de motorista ainda. E mesmo que tire a carteira de motorista, continua rodando sem carteira de motorista. Continua. É um absurdo. Tinha que ser R$6.000 e o cara tinha que ficar um... Isso aí, fazer trabalho comunitário. É. Cara, é que uma coisa é tu passar num pardal de 60 a 68 por hora, ou a 66 por hora. Outra coisa é tu dirigir na contramão numa rodovia BR, entendeu? Esse cara, pra ser bêbado exemplo, ainda. Tinha que tirar a carteira, pagar R$6.000 ficar preso um tempo. E trabalhar num hospital com vítimas e acidente de trânsito. Não sei se ficar preso, cara. Ficar preso é complicado porque tu vai estragar um cara, entendeu? Não, o cara só tava bêbado. Né? Faz trabalho comunitário, vai ajudar as pessoas. Boa saída. Com absoluto desconhecimento da lei, mas deve ser essa multa só baseado na embriaguez dele e não na contravenção, que não deve ter uma exclusividade. Dirigir na contramão numa autoestrada, acho que não existe. Não, mas eu acho que a forma certa, talvez, de avaliar uma contravenção assim no trânsito é pensar no que poderia ter acontecido também. Isso aí. Ele poderia ter matado pessoas, né? Só que até aí... Às vezes, bêbado fazendo uma outra infração, talvez não chegasse nesse ponto, mas no caso dele foi por sorte, poderia ter acontecido, acho que isso tem que ser avaliado só também. Só que aí tem a questão da subjetividade e portanto precisa não tempo. Vale, não, mas aí precisa tem o juiz lá pra bater Sim, mas aí precisa de tempo pra isso correr. Sim. Né, o processo correr e enquanto isso ele paga uma fiança de um valor X. Mas de qualquer forma, é pouco, a gente sabe que é pouco, esse cara vai ficar em liberdade, provavelmente vai continuar com a carteira, ou vai tirar uma segunda via de carteira, ou vai continuar dirigindo sem carteira, vai pagar uma fiança que é merreca. E hoje ele vai tomar ceva com os amigos, vai dar risada, bacana, dele é contramão, velho. Será que nesse momento ele tá com a carteira ainda? Claro, cara, pagou fiança na boa. Que coisa, né, meu? Será que não fica apreendido a carteira? É que ele vai responder processo em liberdade, talvez no processo esteja... recolhida a carteira. Exatamente. Eu acredito que esteja recolhida a carteira. Tem histórias, tem histórias de gente que perde a carteira, exame do bafômetro, perde a carteira, o guarda fica com a carteira, liga pro Detran. Tem alguma coisa aí no sistema? Porque demora pra rolar o sistema. Uhum. E fica a dica aí pro pessoal. Então eu quero tirar a segunda via. Tira a segunda via da carteira, meu. Então roda com carteira de motorista com a segunda via. Fica a dica aí, então. Mas ele podia ficar, passar uma noite ou duas noites no xadrez, uma, né? Uma não dava pra cilindrada. Tipo, tira o celular e deixa o cara lá de molho e tal. Não tem mas como, não é, será? Não é assim, cara. Tem que fazer uma lei mais rigorosa. Não, tudo bem, mais alta. Tá bem, por falar em lei, que permite castração química de pedófilos entra em vigor na Polônia. A punição também vale para crimes de incesto. A castração química, na verdade, é meio que um casamento, assim, né? É feita através de remédios que reduzem a libido. Ah, não é? Tô brincando, desculpa. Ah, me passei. A castração química é feita através de remédios que reduzem a libido e, portanto, a possibilidade de reincidência. É o anti-Viagra, entendeu? Ele tem uma... Deve ter alguma coisa disso na minha comida, cara. Mas sabe que... será que um pedófilo, por exemplo, ele precisa fazer o ato para deixar de ser? Porque daqui a pouco pode ter uma certa mania, né? O cara ser meio maníaco e o assédio fazer parte da conduta pode dele. Pode ser, mas talvez o que provoque isso justamente é a vontade. A vontade, a libido. Mesmo que ele não chegue no final, exatamente. Entendeu? Agora... Ele tem a libido, ele vai atrás. Se ele não tem, daqui a pouco ele murcha aí. Isso. É porque eu tô pensando o seguinte... Agora tem um pedófilo na novela das oito, né? Ah, é? Vai ter um pedófilo. É o Antoninho até. O Antoninho, maravilhoso. Nasceu pro papel. Só um pouquinho, Magnata. Então vai gerar essa discussão. Discussão na sociedade brasileira, o que é bom, né? Porque vai alertar muitos pais aí. Eu tô imaginando o seguinte, aqui, ó, o maior cuidado que eu vou dizer, mas às vezes, tu com a tua pessoa, tu pode não estar com tesão, mas tu tem a vontade de te grudar e de ficar ali, entendeu? E tu pode não estar com aquela libido aguçada. Michael Jackson style, assim. Dormir assim. Não, por enquanto não. Mas assim que eu sentir vontade, te ligo. Michael Jackson só gostava de ficar junto com crianças, né? Pra pegar a vibe das crianças e tudo mais. É isso que eu tô dizendo, entendeu? E daqui a pouco tu é e tá ali, né? Cercando e tal. Na real, é uma mente complexa e doentia, né? Lógico, é isso que eu tô dizendo. Todo ser humano tem, né? Uma mente complexa e doentia. Só que cada um vai para um caminho, né? E daqui a pouco tá ali no meio e pode não ter o... E é o maior caso de pedofilia, de violência sexual com crianças é dentro da família. Ou pai, sim, ou padrasto. Ou gente próxima, né? Ou gente próxima, gente de total confiança da família, geralmente. Geralmente tá dentro da tua casa. Isso aí. Por incrível que possa parecer, os meninos são mais assediados que meninas. E por isso até fala ali em pedofilia e incesto. Isso aí. Justamente, porque são os casos mais... Ô, Magnata, só um pouquinho, só mudando um pouco de assunto, vocês falaram do Antoninho aí. Sim. O Antoninho tá na novela? Tá. Quer dizer que ele tá com grana, né? Tá pode, pode apresentar o cheque. Meter aquele checumba que tá comigo, ó. Olha, faz tempo que tá comigo aquele cheque do Antoninho, Magnata. Pô, tá brincadeira, mano. Foram os destaques comentados do Clique RBS. Vamos lá, Marcelo! É verdade. Aqui não tem Copa do Mundo. Aqui não tem perfumaria. Não tem, aqui, Marcelo. Aqui tem violência, sangue. É sangue, Marcelo. É que o povo gosta. Que é o que o povo quer assistir. É verdade. Cala a boca, Marcelino. Tá bom, Marcelo. Cala a boca, Marcelo. Idosa tem dia de fúria e destrói vinhos em mercado. Ela quebrou os vinhos, né, Marcelo? Tava sem grana pra comprar o traguinho. Tem vídeo e imagem. Tem as imagens, Marcelo. Mostra aí. Cala a boca, Marcelino. Põe na tela, registra aqui, ó. Põe na tela. Senhora atirando garrafas no chão. É, tava doida, velho. Desperdiçando vinhos. Xingando funcionário em russo. Ela tava xingando em russo, Marcelo. Tu entendeu alguma coisa, Marcelo? Eu entendo porque eu estudei russo quando cobri a Revolução Russa. Tá bom, Marcelo? Fala do novo programa, Marcelo. Tá baixo e bom. Tribunal na TV. Agora que acabou o Aprendiz, né? Ontem. É verdade. Alguém assistiu? Não. Ninguém assiste aquela porcaria. Nem tinha começado. Porcaria de programa. Mas vamos ver se dá pro pessoal assistir meu programa da TV. Não pega bem lá em casa. É verdade. Não pega bem. Bad News tá mal, meu. Homem que escondeu 14 pássaros dentro da calça. Ah, não! É condenado à prisão. O gol dele era 15, né? Era 15 lá dentro. Os passarinhos, né, Marcelo? Ele vai responder por crime contra o meio ambiente. É verdade! Sabe o nome dele, Marcelino? Qual é o nome dele, Marcelo? Qual é o nome dele? Sony Dong. Sony Dong? Então ele tinha 14 passarinhos e um passarão, né, Marcelo? Não sei se você que tá falando, Marcelino. Tu não viu as imagens? Cala a boca, Marcelino, deixa eu continuar aqui, ó. Tá bom. Perdi o TP ali, ó. Volta o TP. Mulher vai presa ao telefonar 5 vezes pra polícia. É verdade. Pedindo um marido. Ela queria um maridão, só isso, né, Marcelo? Ligou pro 91 insistentemente. Só queria encontrar um homem para casar. É verdade, Marcelo. Estava carente, muito carente, Marcelinha. Ela queria um companheiro, né, Marcelo? É verdade. Você que quer achar um companheiro para casar, vá ver o show do DJ Couto hoje no Zelig. É verdade, eu vou lá, Marcelo. Jabá aqui. Vai, Pikachu, e cala a boca, Marcelino. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Rodaquinha. Tudo bem aí? Tranquilo? Tudo certo? Tá muito tudo bonita certo. Hoje, hein? Obrigada, parabéns. Obrigada, Féter. Tô te tratando bem. Obrigada, Alexandre. Tá me ajudando muito. Pior do que restaurante, motel, mega lotado no dia do namorado, é você ter nascido nesse dia. Eu nasci exatamente no dia 12 de junho e todo ano é a mesma coisa. Nunca consigo reunir os meus amigos no aniversário, porque todos querem curtir seu namorado, a sua namorada, não fazem, não comparecem em nenhuma festa que eu faço. E também nunca consigo jantar com meu namorado ou comer a sobremesa num motel bacana, por exemplo. Tá tudo lotado. Porque tudo tá lotado, né? Dos mais sofisticados até os mais chinelos estão todos lotados. Então, concluindo, comemorando em casa ou fora, não sou atendida a contento nunca. Mas independente disso, eu adoro meu dia, porque sempre ganho dois presentes. Tem sorte, que a pessoa pode aproveitar e dar um só, né? Ganho uma calcinha e um sutiã. E um sutiã, boa. É, adoro vocês, show de bola o programa. O Potter até que faz falta. Até que faz falta. Daqui a pouquinho o Potter tá com a gente aqui. Tati do Jardim Planalto, em Porto Alegre. Oh, a Tati pode curtir o Klaus e Vanessa lá, então, não. É verdade. Lá tem vaga, eu acho, ainda, não tem? É verdade, tem vaga, tem vaga. Tem vaga ainda lá no bar. Tem vaga, tem vaga. Mas enfim, a Tati faz aniversário dia 12 de junho. Tem vaga. Negócio do dia dos namorados, né, cara? Pá, vou te contar. Que fala, que ouvi, atenção, porra. Pessoal. Fala, porra. Atenção, pessoal. O Porã vai falar do dia dos namorados. Ah, cara, é um trocinho enjoado, trocinho que cansa, rapaz. Isso aí, cara. Só pra gastar dinheiro. Eu acho também uma babaquice. Para aí, cara. Eu gosto dessa da rodada. E aí eu fico pensando naquelas pessoas que não têm namorado. Que não tem namorada, estão assim, numa obrigação de conseguir alguém pro sábado. Só nessa parte. Pensar dessa forma. Só nessa parte, porra. Só nessa parte. Eu fico pensando naquelas que não têm namorado. Mas não é pra pensar naquelas que não têm namorado. É. O dia é dos namorados. Mas é que é uma pressão pra pessoa ter namorado. A pessoa entra na loja. Só deixa eu só um pouquinho. Dia das mães, tu fica pressionado a ser mãe? Mais ou menos, Rodaico. A data comemorativa é pra quem tem alguma ligação com aquela data. Rodaico. Quem não tem, não tem que se sentir excluído, porque existem os outros 364 dias do ano. É, no dia da mulher, tu se sente pressionado. Me sinto pressionado. Mas é uma coisa, cara, é uma pressão pra pessoa arranjar alguém. Tu entra numa loja agora, num shopping, não cara. Não tem que arranjar ninguém. Só falta te venderem um namorado, né, cara? Ou uma namorada. Não, eu concordo com o Porã no sentido que tem lugar que tem umas namoradas com pressão bom. Pra gente é uma bobagem, meu. Por que, Piangers? Porque, enfim, a gente paga tudo, né, meu? Daí vai lá e daí tem presente. A gente quem, cara? No Natal, o homem, né? Não é fácil, Rodrigo. Não é fácil. Olha, tudo, cara, né? Eu não tô entendendo o teu problema. Onde eu quero chegar é o seguinte. Pra mulher é uma data muito especial. Então, se o homem não passa nessa semana do Dia dos Namorados todos paparicando. Os dias paparicando e cheira e perfuminho. Na semana do Dia dos Namorados? Claro! Sim, não, mas não é verdade, eu não conheço. E se tu não comprou o presente, tipo, por exemplo, tu compra o presente do Dia dos Namorados no sábado de manhã, tu é péssimo. Mas comprou sábado de manhã. Mas é que ela assim, sente, cara. Uma relação. Mulher sabe. Ela te olha na quarta-feira, tu não tá nem aí ainda. Puta, não comprou o presente. Cara, mas quantas vezes tu deu presente pra tua mulher, que é a tua namorada, vai ser a tua eterna namorada? Fora da data. Várias vezes. Acha que vale alguma coisa? Não vale. Nada, é verdade. Não vale tá certo. Nada esses meus. Eu concordo com o Marcos. Extremamente machista, até tá me surpreendendo que tu é um dos menos machistas do programa. O mais é o Potter que não tá aí, né? Graças a Deus. Por falar em Potter, daqui a pouquinho, ao vivo, direto da África do Sul, do país da Copa, o Potter vai estar com a gente aqui no Bola nas Costas. Potter prometeu que tá procurando personalidades pra encostar nele lá e trocar uma ideia com a gente aqui. Gente como o Galvão Bueno, o Kleber Machado, o Falcão e, enfim, outros medalhões. Outros medalhões que estarão ou que já estão na África para cobrir a Copa do Mundo para seus respectivos veículos, Everton. Sabe o que incomoda o Dia dos Namorados para alguns homens? Porque eles já não são mais namorados. Porque o dia que eles viveram o namoro era legal. Mas eu acho que tem que paparicar namorado, namorado enquanto todo dia. Tu é namorado, óbvio, tu gosta desse tem dia. Tem que regar a relação todo dia. Porque aí tu procura o presentinho a semana toda. Não, tu espera chegar o dia ou tu... Não, isso tu faz todo dia, entendeu? Tu tem que fazer todo mês isso aí. Trazer uma rosa de vez em quando. Isso, levar a namorada no motel, fora da data dos namorados. Mais do que levar a namorada no motel, porque namorado e namorada vão a motel, porque é raro tu ir pra casa do namorado ou da namorada pra transar, né? É raro isso acontecer. Há famílias que fazem uso desta... ferramenta de trazer pra dentro da sua casa o namorado ou namorada pra ter mais perto, né? Agregar a família aquele membro, aquele ente. Então, o que que acontece? O marido e a esposa... Doente, às vezes. O marido e a mulher, às vezes, acabam perdendo o calor da relação por isso. Porque não vão mais a motel, que não vão mais... Então, acende uma lareirinha. Leve sua mulher ao motel. E a minha pergunta é a seguinte, quando se completa um ano de casado, dois, três, casado junto, tanto faz. Morando, né? Junto. Morando junto. Não se comemora? Pois o 12 de junho também é um motivo pra comemorar o enlace entre duas mulheres. Olha, calma, tu já comprou teu presente pra tua mulher? Não comprou ainda, né? Não, mas já sabe o que tu vai dar, meu. Já sabe o que tu vai dar? Não sabe o que vai dar. Aí que eu fico, aí que a tua mulher não Mas era mais fácil no início. Era bem mais fácil. Mas com certeza. Tu deixou de ser namorado. Até porque agora já tem tudo, né? Como eu tô há 8 anos namorando a minha esposa, há quase 8 anos, a festa dos namorados vai ser lá em casa, vários casais, maravilha. É um pão duro, hein, sabadão, não galera gostou, convidada, bota a roupa e vai embora. Vai ser um churrasco dançante. Mas parabéns. Aí, porra. Cara, tem piada. Vai ter vários casais. Não, vai o cajezinho, vai. Segue as piores frases pra se dizer na hora de brincar de Sirina Toca, tá ligado? Sirina Toca, boa, cara. Essa aqui é a frase feminina. Acho que o Ativia tá fazendo efeito. Meu Deus. Parou, bem. Uma masculina agora. Putz, acho que não tenho trocado por flanelinha. Feminina. Tô ouvindo um barulhinho de torneira pingando. vamos logo, que tá quase na hora de começar o jogo aí, ó. Semana passada, tu não tinha esse pneuzinho aí. Abraço a todos do Ângelo Oliveira, que mandou essa aqui. Valeu, Ângelo Oliveira. Vai daí, Porazinho. Piada velha, velha. Piada velha, velha do Porã. Apoio. Agência de namoro Ranheta. Arranje uma namorada e pare de ficar batendo perna por aí. Boa, meu. Amanhece o dia numa bela cidade em uma casa cor-de-rosa número 24. A bicha abre a janela de sua casa e saúda o sol. Bom dia, sol! E o sol responde, vai dormir, viado. Mais um, mais um, mais um, mais um. A mãe do Cid... A mãe do Cid. A minha? A tua mãe. Boa noite. Respeita, hein? Cara, tem que respeitar a mãe do Cid. A mãe do Cid mandou ele ir na feira e comprar 8 jacas, 4 melancia, 5 quilos de laranja, 5 quilos de tomate, e o Cid perguntou: Mamãe, onde está a sacola para eu trazer tudo isso? E a mãe responde, no seu bonezinho, meu filho, traz no bonezinho. Eu tinha 8 anos, eu lembro disso até hoje. E aí o marido se olha no espelho. Mais uma. Ninguém pediu mais uma. Matar aqui o material. Mais um. E essa é nova, hein, cara? O marido se olha no espelho e diz para a esposa, estou tão feio, gordo, flácido, acabado, querida, preciso de um elogio. E a esposa... A sua visão está ótima, querido. Tá aí a mulher, sempre companheira, né? Cara, antes dos classificados. Antes dos classificados, queria deixar aqui pra vocês algumas curiosidades, cara. Curiosidades interessantes. A maior velocidade atingida pelas atuais naves espaciais é de 64.372 quilômetros por hora. A gente falava sobre isso esses dias, né? E não se acreditou, né? Então tá aí, 64.300 quilômetros por hora. Curuzes! Os cientistas descobriram que os cães podem sentir, pelo olfato, a presença de autismo em meninos. Ah, isso é legal, hein, cara? Cães adestrados. Como é que eles vão dizer que a pessoa tem autismo? Eles latem diferente. Não, peraí. Esse é um cão autista. Não pode agredir os animais. Não? Não, pode, claro sim. Que não. Como não? Que isso? Chega! Só esse. Era um poodle. Esse animal pode. Poodle pode. O meio de transporte mais seguro que existe... Elevador. É o elevador. Ah, é. Qual é o mais perigoso? É o elevador. Hã? O mais perigoso é o automóvel. Não, a moto. Não, tá aí moto. Escrito, burro. É bicicleta. Ah, é a bicicleta. O elevador é o meio de transporte mais seguro? É mesmo? É porque muita gente usa, né, Rodaico? tu, é uma porcentagem, né? Proporcionalmente. Proporcionalmente. Né? Tem muita gente usando elevador, pouca gente morrendo dentro do elevador. É isso aí. Certo. É por isso que se diz que é o mais seguro tem meio mais de transporte. Tem mais gente usando elevador do que avião, por exemplo. É isso aí. Né? Tudo bem, Marcos. Tem muito mais elevador no mundo do que avião também, né? É verdade. Contando desde o primeiro acidente automobilístico com morte, faz mais de 100 anos que isso aconteceu, até hoje já morreram 25 milhões de pessoas em acidentes de trânsito. Algumas espécies de bambu crescem em um ritmo alucinante de quase um metro por dia. Mas aonde que eu arrumo uma muda? E o bambu, hein? É, se me lembra do vídeo do Silvio Santos. E o bambu, hein? Cães adestrados podem alterar, melhor, desculpa, alertar a seus donos até uma hora antes do início de um ataque epilético. Caraca, meu Deus! É o cão pressente que o cão pressente, isso aí. Exatamente. Como é que ele faz como isso? É que ele, é isso? Acho que ele se atira no chão, acho que ele bota a linha pra fora e fica tremendo, assim. Ah, que coisa, hein, cara. E como é que descobriram isso que o cachorro sente? Falando com eles. Pois é. Não tem o gato pesquisa, que presente, né, a morte em asilos? Meu Deus! E qual é a reação dele? Pois é, isso que eu queria saber. Ele vai pro quarto e deita do lado da pessoa. E ela morre no outro dia. Caramba. E aí descobriram que era alergia ao pelo do gato que matava todo mundo. Morreu. Ai, que horror. Tá, cara, era isso de curiosidades curiosas. É, uma última aqui. Uma conífera cresce como macho e floresce como fêmea. Adoro conífera. Eu tenho uma conífera lá em casa. Cresceu também como macho, não, menina. Não é maconífera. Não, uma conífera. É uma conífera. Eu tenho uma conífera. É isso aí, menina. É clá, clá. Classificados do Pretinho. Vamos lá então com mais duas ofertas aqui no Pretinho Básico, nos queridos classificados do Pretinho. Vendo uma cozinha completa toda skinny, com 6 peças, com a cuba de inox, mais geladeira Consul, mais um rack pra TV e som e um depurador de ar, que é o popular Sugar. Né? A cozinha vem com rack pra TV e som. É. Sim. Ver. E-mail para contato, Krug. Oh, Krug. Krug, K-R-U-G. Tô ligado. Underline Parlato. Ah, oh, Parlato, underline fala um Parlato. Monte Krug, Krug, né, Parlato. Arroba, fala pra caramba. Arroba hotmail.com. Krug com K, underline Parlato, arroba hotmail.com. Acho que não deu certo o noivado do Krug. Desmanchou. Desmanchou. Olá, pretinhos. Venho aqui pedir uma forcinha pra vender minha casa. Ela tem 3 quartos, cozinha, banheiro, lavabo, área de serviço, varanda bem grande, garagem acoplada a uma área de lazer com churrasqueira, fogão a lenha. Nosso terreno tem 360 metros quadrados. Ele é murado e a frente com muro e grade de alumínio. Fica em Palhoça, cerca de 20 minutos de Floripa. Pode crer. R$120 mil. Mas estou disposta a negociar. 60 quanto tu tá vendendo? Motivo. Não é estou disposta, é está disposta a negociar. Endereço motivo, ex do Krug. Separação dos meus pais. Que pena. Tratar com Jorge no e-mail. Jorgeão. Jorge underline FMG. Família Maria Galinha. FMG. Arroba hotmail.com. Jorge underline FMG arroba hotmail.com. 27 para as duas. Vamos lá, Almir, manda bala. Desclassificar os domes. Vai, não tem vinheta por quê? Vamos vender, vamos faturar, vamos vender o seu produto aqui. Na programação da rádio. Vindo, empresas Almir apresentam novos produtos sendo vendidos e apresentados neste momento. Vai. É o Mirtec, apresenta a lanterna movida à luz do sol. Boa. A lanterna que funciona. Ou seja, só de dia. Quando tem sol. Mas funciona mal. Faixa de luz potente. Potente. Quase tão forte quanto o próprio. Almir Tecidos lançando agora toalha da prova de água. É uma toalha que você pode levar pra praia, pode entrar na praia, na piscina com ela. Só não lava. Ela é a prova de água. Ela não seca, ela também não seca. Não seca também. Ah. Lava e não seca, mas é absolutamente a prova de água. Muito impermeável, bom. Né? É de plástico, né? É, e o Almir Produtos Médicos produzindo agora esse novo lançamento. Você quer saber? Claro. Quer saber? Então eu vou falar. Cadeira de roda com pedal. Você aperta o pedal acelerador, e aí acelera no próprio pedal. Você que tem problema e tem necessidade de cadeira de roda, entra em contato. Almir Produtos. Almir que tem. Vai tranquilo, querido. Show do intervalo, voltamos em seguida. Acelera, Almir. Com pretinho, cara, que isso. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo pela internet, atlântida.com.br. Muito obrigado a você que nos escuta pela internet em outros estados, em outras cidades, outros países, outros continentes. Muito bacana, mais de 15 mil ouvintes pela internet neste momento. É no Pretinho Básico, doutor Alceu. É papa mesmo. Doutor Alceu, vamos pra África. Vamos dar uma bandinha na África, vamos, doutor Alceu. Vamos que o Potter tá lá, vamos doutor lá, que o Potter tá lá. Foi. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Ô, oh, doutor Alceu. E aí, doutor tá Alceu? Tá o Potter lá em Joanesburgo, doutor Peter. Deus o livre. Deus fala, o livre. Potter. E aí, Potterzinho. Boa tarde pra vocês aí, rapaziada. Beleza! Tudo bem, querido? Melhorou da voz, não? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tamo. Tô melhorando, devagarinho. Adriano, tá me ouvindo? Tô melhorando devagarinho. Tá bem. Tá, tô ouvindo vocês agora. Olha só, por aqui hoje houve uma coisa chamada vuvuzelaço. Aconteceu uma coisa emocionante, todo o país saiu às ruas com as suas vuvuzelas, porque o Parreira e a espécie da imprensa daqui pediu pra todo mundo ir pra rua com as vuvuzelas, ou seja, foram milhões de vuvuzelas tocando ao mesmo tempo, e todo mundo reclama, todo mundo tá surdo, e se preparem, todas as transmissões, mesmo aquelas que não tiver a África do Sul jogando, vão ter vuvuzelas, a gente vai ter aquele barulho pro resto do nosso mês aí que tá começando, então se preparem por isso aí. E me fala uma Parreira, coisa... Parreira, você já viu? Fala. Não, não, fala o Parreira. Não, que o Parreira disse que só viu isso em 70 e em 94. Certo. Né, as duas vezes que o Brasil foi campeão. Uma vez ele era da comissão técnica, outra vez ele era treinador, né? Tá, e tu já chupou, vale, já tocou perguntar. Uma vuvuzela aí, não? É difícil de tocar, cara. Não é tem difícil, uma não aí se perto. Chupa, viu? Se assopra, desculpa. Aqui no IBC, nesse centro de imprensa, é proibido o vuvuzela. Tá é certo. Uma lei aqui dentro, interna, pra não dar problema e tudo mais, né? Tá. Mas certo. É uma Copa que pode ter recordes, né? Por exemplo, o Klose da Alemanha. Se a Alemanha chegar até a final, o Klose pode fazer mais de 5 gols e se igualar ao Ronaldo. Bateu o Ronaldo naquela artilharia de Copas do Mundo. E aí, o Ronaldo bateu na última... É verdade. Eu acho que não, né, Ronaldo? É verdade, não é verdade. Não vai ter isso, né? É verdade. Cala a boca, Ronaldo. Outro... É, Ronaldo, fica aí. E outra estrela que pode ficar da Copa do Mundo é o Iniesta, né? Sofreu um edema na coxa agora, com um treinamento da Espanha. Ele já saiu pode ontem. Ficar de fora da Copa também. Ele já tinha saído ontem ele do amistoso. Ele se machucou na goleada, exatamente. Com a Polônia e aí ontem. Hoje pela manhã piorou, né? 6-0 pra Espanha. Então pode ficar de Copa de novo de fora. Na estreia, ele já tá de fora contra a Suíça. Então mais uma estrela. Eu acho isso muito ruim, na verdade, né, cara? É engraçado, jogador claro ruim não se machuca ou não vira manchete, né, cara? É. Os craques têm que jogar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem que ter craque. Outro cara, né, que tá fora da na Copa. Na Coreia do Norte, ninguém se machuca. Fala. Não, não. Nani. O pessoal já falou ontem aqui, o Nani de Portugal. É. Ô, Potter, me fala uma coisa, Potter. Como é que é a alimentação aí, cara? Como é que tu tá comendo bem? Pimenta, cara. Pimenta. O que tu comeu no almoço hoje, por exemplo? Eu comi hoje arroz branco com tomatinho, cereja. Mas bifes cortados, assim, tipo aquela carne de panela, sabe? Sei. Só que é o seguinte, eles botam no molho, eles botam muita pimenta no tem molho. Feijão? Mesmo se não pedi que... Não tem feijão, não vi feijão ainda. Não vi feijão. Mas olha só, eu tenho uma surpresa pra vocês aí, viu? Manda aí, qual é? Uma surpresa pra vocês. Eu também tenho uma pra ti. Alô, surpresa, tá pronto aí, surpresa? Sim, claro, claro. Então pode falar com eles, Pedro Ernesto Denardi. Estou, meninos, decepcionado. Estou decepcionado porque cheguei aqui, peguei uma vuvuzela, pensei que era de chupar. Mas não me deixaram chupar, é de assoprar. Isso que o Pedro foi bem avisado. Pedro, não chupa, Pedro. E o Pedro chupou. Foi a minha primeira grande decepção da Copa do Mundo. Eu pensei que era de chupar o negócio, mas não é. E tu sabe que eu tomo refrigerante, né, cara? E o Pedro toma vinho sul-africano. Ah, que são os melhores do mundo aí, né, Potter? Exatamente, exatamente. Só que é da região lá de baixo, né? Fala, Pedro, fala isso. Tem Pinotage, tem Merlot, tem Cabernet Sauvignon e tem algumas uvas naturais deles aqui que nós não temos aí, mas deveríamos ter para que o Rio Grande do Sul fosse a terra do vinho. Tá falando para Santa Catarina também, viu, cara? É que o Pedro tá acostumado a falar só mas pro Rio Santa Grande do Catarina Sul. Santa Catarina não faz vinho, Santa Catarina faz praia, tá? E nós levamos vinho para a praia deles, tá? Nós temos vinho, eles têm a praia e estamos conversados, tá legal? Não grita, que beleza. E o peixe, né? Peixe e vinho. Me irritei. Mas começar legal navegar. Tô largando essa Copa do Mundo aqui, tô voltando lá pra Santa Catarina. Vou me enfurnar numa praia e vou levar uma nega bonita daqui, porque tem de nega bonita aqui. É impressionante. Vou largar aquela véia desgraçada que eu tenho lá em casa aqui, ó, véia, larguei. Vou pegar uma nega daqui, tu vai pro raio de parto, arruma o outro. Aliás, eu vou dizer pra vocês, lá em casa, ouvindo, hein? Lá em casa faz 20 anos que eu tô com ela, eu já tinha terceirizado o sexo. Já o dorme de noite. E ela arruma uma amante. Denardinho, tá louco, de noite vem. O dia dos namorados longe da tua mulher, Denardinho. Ele tá soprando vuvuzela por causa disso. Rodaca, tu não te mete, porque o negócio de 20 anos depois, tá? O cara não aguenta mais aquela mala roncando do lado, então eu terceirizei. Eu chego de noite cansado em casa, boto um gurizinho pra ela e fico dormindo. Larguei aquela velha, vou trocá-la por uma negrona aqui, larguei. Que maravilha, boa, cara. Pedro. Demais, Pedro Ernesto, Denardinho e Potter, obrigado pela participação aqui no Pretinho. Não falo mais. Não, larguei, não, você. Fala sim. Terceiriza, o nome Pedro, da, terceiriza. O nome da morena do Pedro, da morena, da negra, linda do Pedro é Ubuma. Ubuma. Mas que buma, hein? Não, tem que ver a tesão que deu. Olha aqui, ó. Você não imagina a tesão que deu na hora que nós fomos pros finalmente, eu disse, Uduma. Ubuma. I love you de bolão. Peraí, foi um troço. Sabe o que é moda aqui? Moda entre as mulheres negras aqui? Silicone na bunda. Olha. Obrigado, Potter. Um abraço, querido. Tá bem. Potter. Beijo pra você. Era isso por enquanto. Tá frio aí, Potter. Tá frio, agora tá frio, já são 18h48, né? Então, deixa eu ver, agora aqui tá marcando 12 graus, só que tem um ar seco, cara, que é uma coisa um pouco estranha, a temperatura cai muito de noite, né? Não é deserto aqui, mas ela despenca à noite, então tu pode ficar de camiseta à tarde, de noite tem que colocar casaco, touca e tudo mais. E é verdade, cara. Às 11h30 da noite, na hora que eu vou entrar com vocês de novo aí sim, aí já vai estar pertinho de 5 graus, 4 graus. Potter, a verdade é a orientação para as pessoas não circularem na rua à noite em Joanesburgo? Aliás, hoje teve o primeiro ataque a jornalistas, cara. Aqui numa região um pouco mais bucólica. Uns caras com mão armada entraram dentro do hotel. É um parte hotel, assim, do pessoal do jornal A Bola, de Portugal, e levou $80 mil em equipamento. E é mão armada, né? Eles estavam temendo muito isso, né? A Joanesburgo, aqui, essa região, aqui perto do IBC e tudo mais, é muito segura. Mas como tem pouca infraestrutura para receber muita gente, eles optaram por ir em hotéis um pouco mais circulares aqui, né? Uhum. E aí a segurança não é tão grande assim, porque existe a África da Copa, né? Claro, e aquela África que tá afastada, como vai ser no Brasil também, né? Claro. A gente não vai resolver nossos problemas em 4 anos, né? Mas vamos levantar, tá lindo isso aqui. Amanhã tem Shakira e Black Eyed Peas, mas isso aí eu falo no programa, no Pretinho das 18 horas. Tá certinho? Falado, Potter. Obrigado, querido. Beijo aí. Beijo pra vocês aí. Tchau, tchau. Oi, o Pretinho. E vem aí, olha aqui, ó. Fala, Pedro. Olha aqui, ó. Vem aí o show Galdério de Pedro Ernesto. Pra terminar com essa Copa aqui. Só um verso, Pedro. Só um verso, vai. Me chamam de grosso. Eu não tiro a razão, eu reconheço a minha grossura, mas sei tratar a qualquer cidadão, até representa que eu tenho cultura. Uma salva de palmas! Atlântida na Copa do Mundo 2010 com o Pretinho Potter e seus amiguinhos Pedro Ernesto Denardinho, Cacau Menezes, Davi Coimbra e quem mais vier. É ou não é, Almir? É verdade. Quer mais vinho? Quer mais vinho. Beleza, vinho ficando pra todo mundo. Boa. Muito bem, por falar em Copa ainda. Não, antes da Copa, Maurício, quer falar o que aí, querido? Eu tenho o pacote Meu Primeiro Imóvel Arboreto com vantagens imperdíveis. Entrada dobrada, juros baixos, 300 meses para pagar e o seu carro entra na negociação. Aproveite o lançamento da última fase do Arboreto, 2 dormitórios e 3 dormitórios com suíte e mensais a partir de R$ 445. Informações, livingconstrutora.com.br. Realização Living com a solidez Goldstein Cirela. Boa, Amarelo. Era isso? Era. Tá, deixa eu fazer um teste da Copa aqui, então, dos jogadores da Copa. Boa, quem é que tá fazendo o álbum da Copa aqui na mesa? Eu. Pega a Rodaica, não vai acertar nenhum. Acho que só eu e o Pita. Nem os brasileiros, eu tô fazendo. O KG largou, não, né? Não, larguei. Quem é que completou? Eu, faltam 30 pra mim. 30? Tu falta quantos? 100 e pouco. Ah, para! Sim. Pra mim faltam 30 figurinhas. Tem que investir, né, cara? Tem que comprar. Mas tá legal, assim. Eu já tô na fase. Tem um amigo meu que se irritou com o álbum da Copa. Começou a fazer o álbum da Copa pro filho dele. E aí diz que ele chega nas bancas de figurinha, na banca de revista, né? Pra comprar figurinha e tal. E tem figurinha da Copa? E o cara da banca, tem? Quantos pacotes o senhor quer? E ele, todos. Sabe que teve uma reportagem na Zero Hora falando dos álbuns de figurinha, sim, e tal. E aí tinha algumas coisas que são lendas. Tava ali uma coluna, né? Lenda que tem figurinha fácil, bababá. Não, não é lenda. Não é lenda. Tem várias fáceis. Várias difíceis também. Tem várias figurinhas difíceis, outras fáceis. Que é assim que vai funcionar o álbum, né? Não é lenda. Que essa, esse álbum da Copa aí, cara, tem reunido um monte de gente nos finais de semana nas esquinas de Porto Alegre cidades, pra trocar figurinha, cara. Em várias cidades do interior, Várias cidades do Brasil, obviamente. Em 2006 já se fazia em Floripa, lá, eu lembro. Floripa era febre e eu fico de cara. Em 2006 já faltava figurinha em banca. Cara, tu imagina como é que tá esse ano? Esse ano, várias vezes eu fui. Mas esse é o charme tinha da história. Pô, mas parei um pouquinho. Mas não vamos esquecer, parei um pouquinho. A gente tá delirando aqui, nós estamos pensando com cabeça de adulto. Porque quando a gente era guri, tinha 13, 14 anos, colecionava, quantas vezes a gente foi numa banca, eu quero figurinha. Não tem. Claro, acabou. Mas eu ia fazer o teste. É verdade. Ia fazer o teste da Copa do Mundo. Olá, sou Giovanni de Oliveira de Joinville. Segue abaixo um teste sobre a Copa do Mundo da África. Jogadores da Copa do Mundo, zagueiro de Portugal. Alternativa A. Lá, lá, lá, lá, hey, lá, lá, lá, lá, hey, lá, lá, lá, eu não queria aqui agora, porque eu não quero atrapalhar você que está num motel com a sua mãe. Você que está num motel com seu chefe neste momento, fazendo naninha, carinho, dando beijinho, dando beijinho na orelhinha, botando o dedinho na boquinha. Olha a cabeleira do Zezé. Mais um sensacional teste na Copa do Mundo. Sensacional teste na Copa do Mundo. Alternativa A, esborrachando. Zagueiro de Portugal. Alternativa A, esborrachando. Alternativa B, caindo. E alternativa C, rolando. Oi! Mas qual é a resposta certa, Rodaica? Sim. Caiu o telefonezinho? No caso, foi rolando que caiu meu telefone. Rolando, tá certo! Rolando! Acertou! Mais um! A questão de número 2. Atacante da Argentina. Alternativa A, suqueiro. Alternativa B, leiteiro. Alternativa C, agüero. Oi! E aí, Rodaica, a resposta certa? Agüero. Agüero! A Rodaica tá fazendo o álbum da Copa comigo. Tinha que ter mandado ela pra África. É verdade. Aliás, a Rodaica está reclamando, fez uma queixa formal dirigida à minha pessoa. Por que a RBS não mandou mulheres para a África do Sul? Boa. Fátima Bernardes está lá, né? Eu só quero dizer que eu não gostaria de ir, né? Porque eu não é muito a minha praia, né? Mas eu acho que podia ter mandado gostaria, uma jornalista. Né? O Alexandre gostaria. Não, eu não gostaria. Tanto que não fui, foi o Potter, né? Gostaria que a Rodaica fosse. Não, também não. Também não. É isso que tu fala aqui na nossa frente. Não, mas eu acho. Tem alguma mulher na equipe da RBS? Eu acho patético isso. Tem a Débora. A Débora foi? Não foi. Não foi, não. Não, tô perguntando. Tem. Não, acho que não. Pois é. Acho que foram só homens. Só homens. Porque a Copa. A Copa por si só é machista, né? Ah, mas a Copa poderia por não si ser, só né, é machista. E a cobertura da Copa também é machista, cara. Poderia não ser, ia ser legal. É, ficar mais machista ainda com o Davi lá, né? Questão de número 3. Vai. Atacante no Paraguai. Alternativa 1, Valsa Santa Cruz. Meu Deus. Alternativa B, Rebolation Santa Cruz. E alternativa G, Roque Santa Cruz. Oi, Rodaico. E aí, Rodaiquinha? Olha, eu acho que Roque Santa Cruz. Roque! Mais um! Última pergunta, porque ainda temos o cabelo. Ela acaba de ganhar um refrigerador. Enquanto não errar, vai jogando. Lombardi, você morreu. Ah, é por isso que eu estou aqui. Com valor de 47 cruzeiros. Alternativa, questão de número 4. Vem aí o cabelo no espaguete. O cabelo no espaguete é o maior sucesso. Questão de número 4. Jagueiro da Costa do Marfim. Nossa. De coco. De coco? De doce de leite. E alternativa 3, de mel. Ah, eu vou no que eu preferia, assim, de mel. De mel! Mais um! Mais um! Questão de número 5, atacante da Itália. Alternativa 1. Ia sábado. Hã? Ia sábado. Ia no sábado e não foi, é isso? Ia alternativa B, ia sexta. Ah, ia sexta. E alternativa C, ia quinta. Olha, eu ia quinta. Ia quinta. Tá demais, mano. Tá demais, Mike. É demais. Eu estudei muito. Questão de número 29. Atacante nos Estados Unidos. Alternativa 1, Pampers. Ah. Alternativa 2, Turma da Mônica. Ai, que amor. E alternativa C, Johnson. Ah, eu adorei esse time. Vou no Johnson. Aê! Aê! Questão de número 29. Não, essa já foi. Essa questão já foi, de número 47. Goleiro da Eslovênia. Alternativa 1, presta atenção. Alternativa 2, acorda. Alternativa 3, se liga. Eu gosto mais. Essa é difícil. Essa é ruim, essa né? Essa é difícil. Eslovênia. Capricha, Rodai. Ó, capricha, acorda, presta atenção ou se liga. Presta atenção. Tempo. Ah, eu acho que, pô, se liga aí. Questão de número 98, atacante do Japão, o círculo, o polígono, nossa, o cubo. Aqui no Japão é tudo meio cubo. É. Questão de número 100, finalmente chegamos na última graças questão. A Deus. Atacante da seleção de Camarões, Pause. Camarões é minha seleção, né, Magnata? Alternativa 1, brinca. Alternativa 2, tira mó sarro. E alternativa 3, zoa. E aí... Já que eu fiquei zoada com esse negócio. Aê! Aê! Acertou todas, nota 10. Parabéns. Aí, ó. Valeu, PBs, aí, mandou ó. O Giovanni de Oliveira e ele pede um planejamento, não é? Exatamente, pro lamentável futebol clube que é o time dele. Tá bem. Eu acabei não falando. É o lamentável, né? Acabei não falando. Lamentável futebol clube, né? Tamo aí. Pra... Eu acabei não falando, guri. Desculpa, eu ia dizer, vem aí o cabelo no espaguete. Bom que você não falou, né, Fede? Eu ia não falar. Não queimou como conselheiro do Internacional. Da torcida. Ah, não, eu ia falar que é o seguinte, cara. Falar uma bobagem. Fala. Tinga, Rafael Sobis e Filipão. Vem aí o cabelo no espaguete! Olha, se o Filipão vier, você é o primeiro a jogar uma pedra eu no mundo. Vou morar no Uruguai. No aeroporto, vamos esperar no aeroporto. Vou pro Uruguai. Aguento o mais. O cabelo no espaguete de hoje é um pouquinho mais demorado, vai levar 4 minutos. Sério? E traz como estrela dançante o técnico Silas do Grêmio. Caraca. Vamos ouvir aqui então. Ex-Havaí. O querido Silas, ex-Havaí, agora atual Grêmio na dança dos famosos aqui no Pretinho. Tem o Paulo Nunes também, cara. Tentaram já o Adilson Batista, o Filipão. De repente, Paulo Nunes. E a mágoa, Jardel. Maurício. Que mágoa. É. Boa, né? É o Maurício que tá boa, falando, o Danilo, não sou eu. O Danilo, o Fernandão. Que nojo. Muito bem, ficamos por aqui, já antes mesmo do cabelo no espaguete, com Coca-Cola, comemore do seu jeito, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e Lojas Colombo, sorte é presentear o seu amor com celular, com TV grátis, por apenas R$499, só na Colombo. Vamos ver o Silas. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o técnico do Grêmio, Silas. Alô, Silas. Oi. Tudo bem, Silas? Aqui é Didi de Diego, da VC Fashion, tudo bem? Da onde é? VC Fashion. Ah, oi. Você pode falar um minutinho? Posso. Bom, Silas, é o seguinte, eu trabalho como personal style. Eu já percebi que você é um cara que gosta muito de se vestir de moda. Te agradeço, cara. Te agradeço. Espera só um pouquinho. Alô? Alô, quem fala? É o Paulo, cara. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Aqui é Didi de Diego. Eu trabalho na VC Fashion. Eu sou o Personal Style. Tá bom. Eu trabalho com ele aqui. Ele tá dirigindo. Ele tá dirigindo aqui, pediu pra mim conversar com você. A respeito do que é, Didi? Então, nós gostaríamos de vestir o técnico Silas, já que ele é um rapaz que se veste muito bem. Vocês são confeccionistas? Tem alguma marca de roupa ou vocês são... Também. Nós temos marcas, nós fazemos, mas também somos especialistas em escolher a roupa, ele dá, nós gostaríamos alguns ternos, alguns sobretudos de corte italiano, para que o Silas se vista melhor. Ele aparece muito na TV, não é verdade? Certo, mas qual que é a proposta? Primeiramente, nós gostaríamos de vesti-lo, nós gostaríamos que ele melhorasse a sua imagem. Nós já trabalhamos com outros clientes, como o Sandro do Internacional, o Jonas também do Grêmio, o Fetter da Rádio Atlântida, todos gostam muito do nosso trabalho. Ou seja, é um serviço então que vocês oferecem, nesse caso, cobrado. No começo a gente não vai precisar cobrar. Tá certo. Faz o seguinte, então, essa proposta aí, ela é um pouco complicada, porque ele já tem alguns patrocínios, sabe? Já tem algumas coisas que ele tá usando em contrato. Então é complicado. Se fosse uma coisa querendo colocar a imagem de vocês, né, no mercado, através de alguma coisa que vocês poderiam oferecer para ele e tal, de roupa e tal, ainda a gente podia até tentar conversar, ver se interessa. É um trabalho de personal style. Está muito na moda. Mourinho faz isso na Europa. É o Guardiola faz isso. E o Dunga, sua filha, personal style. Isso é muito na moda. Ele está muito de modê. Eu sei. Mas como essas lojas que estão dando a roupa para ele já tem essa pessoa que trabalha nessa função, então já vem praticamente que... As roupas tudo combinando. Mas claro que eu acho que é um profissional da área ajudaria muito a sua imagem. Você não acha? Eu acho. E você é auxiliar dele, alguma coisa assim? Sou irmão dele, trabalho com ele há muitos anos. E você tem algum personal style também? Eu tenho minha esposa. Trabalha com isso também ou não são profissionais como nós aqui da VC Fashion? Não trabalham com isso não, já trabalharam. Mas é que no momento a gente não tem tempo nem pra... Tá complicado, viu, Didi? Tá complicado de sair assim agora nesse recesso da Copa do Mundo, a gente poderia fazer uma faxina nesse armário e melhorar tudo. Não, você tá brincando. Gastamos muito dinheiro com esse armário aqui, não dá pra fazer faxina não. Mas seria uma faxina de moda, você sabe. Vamos comprar cachecols para o inverno gaúcho, luvas, toquinha, coisa linda, coisa mais amada. Eu vou te agradecer muito a cortesia, a preocupação, a gentileza, mas no momento a gente não tem interesse, não. Então tá certo. Eu poderia só falar rapidamente com o técnico, com o Silas? Tá bom, eu vou pôr no Viva Voz aqui, então você pode falar. Ele vai falar do Viva Voz. Então tá certo. Pode falar, já. Você tá me ouvindo, Silas? Tô ouvindo. Eu só queria dizer pra você que essa é uma brincadeira do Pretinho Básico da Rádio Atlântida. Aqui quem tá falando é o Duda. Eu queria te agradecer por esse tempo que tu dispôs pra gente, tá? Obrigado. Mas um abraço pra vocês todos aí. Então tá certo. Obrigado, Silas, pelo esse tempo aí. Desculpa as brincadeiras, viu? Um abraço. Boa tarde. Muito bem, era isso. Valeu. Voltamos logo mais às 6 da tarde com o Pretinho Básico. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência mesmo.